Mike, Golf Mike, cotejou correto para o acionamento e táxi. Chame Torre 118.95. Confirme novamente o POB e o passe. Sim. 3854. Mike, Golf Mike, prossiga. Aponta para iniciar o táxi, Michael Flank. Nani, Roger, report, localize the port. Roger. Papai uniforme, controle, por favor. Autorizada, vento 1 a 0 graus com 089. 0279. IADF, Active 1010, report established. Front clear the LS, report established, now 3859 on the heading. Complete na IADF Actuation, na plana frequência 118.95. Chama 12118 decimal 120118 decimal 95. 118.95, posso fazer. Michael Frank 3859, 47 localizer port, stand no left, heading 140. Report to localizer port. Heading 140, turn 3859. Faixa 20 avistado, pelo autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 089. Todo autorizado, posto 20. Azul 2796, decola 236, chama o controle Salvador 1, 90, decimal 80. 208, 2796, boa. Para 130. 01. Se você for até a cabeceira 97, decola a partir da cabeceira 17 com o Pronorte, o Michael Smith. Da Conde, passando o nome 207. Azul 2796, contato com radar decolagem, sua via da Conde para nível 190. Via Conde, ascensão 190, 2796. Radar 1, curso de voz, de ascensão para nível 100. Pakistan 3859, localized course. 8859. Complete IODS X-ray 1080, contact the tower 118-95. 118-95, good day, 3859. Comprou ao norte, o vento 090 graus com 10 nós. Agora transferência ao controle. Mike, curso Mike. Piquilo Oscar, livre de ascensão para nível 100. Livre de ascensão, 1 centena, gol, Piquilo Oscar. Agora, 379 é a voz de Copa Guarulhos. Que vai prosseguir para o pátio de autoridade. Ok, seguinte. São Romeu, Sérgio Leia de Sierra, reporte para a descida, voe na prova da fora da Barra, pois não, foi na prova do fora de Itapuã, reporte através de Pro Sul. Já está iniciando a descida, o hotel de Sierra, mantendo a prova do fora de Itapuã, Sérgio Leia de Sierra, desce para 507 sobre condições individuais, ajuste 909, reporte através de Prof. Decolar de Salvador, mantenha 507 sobre condições individuais. Pro Norte, reporte 20 para o Rio Salvador. Semana 12 horas de direção. Olá, passa 20. Gente, no Salas 39, libere a próxima à direita, via Taxiway Echo, mantenha a minha escuta. Prossiga via Alfa, mantenha a Taxiway Delta aguardando para ingresso na pista. Paulina na Echo, procede Alfa, aguarda na Delta, passa 20, na pista. Golf Mike, confirma a chamada de pouso. Ai, sim. Porta livrando. Já será livrando, por favor. Reporta. Desconsiderado, dá pra gente já autorizar o cruzar final da 190. Reporta o eixo livre. Dá presente, autorizado o cruzamento na final da 190, hotel 77. Country 8-59 on the ground at Hotel 3, contact sinal 121-201. 121-1-3859. Well, good morning, Hotel 3859. Grupo Mike Ciente, reporte 20 no dia Salvador. Alpha Juliet, send number 0. Alpha Juliet, stand port, 3859. Hotel 179, eu solo, vou para a próxima. Ainda não foi transmitida a cópia porque estamos com problema no seu plano de voo. Estamos sendo transportados da Fundo Centro, guarda de coordenação, provável saída da Elo e da Mótica. Mike, controle de Salvador. Mike, Wolf, Mike, change. Wolf, Mike, estamos nessa porta de Salvador, reporte de dano ao local sobre o voo. Mike, mantenha a escuta do controle de Salvador, reporte e livrando uma fase de sobrevoo. Hotel Juliet Serra já livrou o Y10, está para a base da 17 Machado Tavares. Ok, sim, Hotel Juliet Serra autorizado pouso, cabeceiro 17, 140 graus com 10 nós. 140 com 10, Hotel Juliet Serra. Nível de voo 320, saída da EL, transição Mótica. Decolador 10 direita, código 5562, controle Salvador 120, decimal 8 já. Autorizado 320 para Guarulhos, decimal 10 Salvador. Saída da EL Mótica, decimal 10 foi. Transponde 62, controle 120, decimal 8, decimal 3, decimal 79. Preciso sentinar o correto, chame pronto para o chiveiro de acionamento por Porto Alegre. Está pronto para o chiveiro. Bom, vamos para o de solo. Autorizado. Chiveiro de acionamento. Atento à obra através do portão. Fazendo o chiveiro de acionamento. Autorizado o chiveiro de acionamento. Bono 095 para o chiveiro de acionamento no 5. Bono 095, 5 autorizado de Alfa Juliet, contato. Obrigado. Maracaju, Puca, transição ao Flamengo. Bravo Romeu Foxtrot via Peso 197, Potro, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Fuca, transição ao Alfa Romeo Uniforme. Decolada 10, curva esquerda, código 5574, controle Salvador, frequência no 20, decimal 80. Oceano 63212, confirma como recebe o solo. Oceano 63212, autorizado se abrava o meu Foxtrot via Upper Zulu 17, Porto, restante conforme rota do plano de voo. Eu divulgo 350, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decolada 10, com curva esquerda, código 5574, controle no 20, decimal 80. 0095.0 pronto. Dona 0095.0, Dona 0 pronto. Gola 095, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, 1000 graus com 09 lá. Decola na 0, gol na 095. Oscar, 53 milhas, noroeste de Salvador, serviço radar terminado. Frequência do centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. 126.85, alterna 125.45. Golf Kilo Oscar. American Airlines 229 has descent 2,000 feet, CNH 1019, cleared ISS X-ray 10810. Okay, descent 2,000 feet, 1019, clear ISS X-ray 10809. The board, com 3:40, alternando com galinha. Alternando galinha. Autorizado táxi do Ponto Espera da 90, via Índia Alfa, Ponto Espera, chama 2, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Mike, Golf, Mike, na escuta do controle de Salvador. 095, decolador 54, 120.8. 208. Mike, Golf, Mike, sim. Controle de gol na 095, na água, passa 1500 metros. Gol 9095, contato radar decolar de suba via saída Arbor, partida 360. Via Arbor, 360, gol 095. Salvador, bom dia, o gol 2196, autorização a Porto Seguro. Gol 2196, bom dia. Gol 2196, Porto Seguro, aguarda um minuto, bota. Prepare saída Dael Leda após seguro. Dael Leda, seguro não se escuta, obrigado, 2196. Mando o voo 2196, prepara Dael Leda após Diner. Dael Leda Diner, voo 2196, obrigado. Meia, 4 milhas no sudoeste da posição Ponte, serviço radar terminado, frequência do controle Aracaju, 120.3, azul 2796. Sistema Aracaju agora no 203, 127.96, boa. Zero aguarde Campinas, prepare da El Leda Mótima. Assista Costa para a Costa da El e da Costa. Luiz, portão 03, confira. O portão 03 autorizado, se tiver que acionamento, acionamento 302. Está presente o prisão de Eletro. Eletro, obrigado. Caroline 229, confirma o local de aeroporto. That's positive American 229. Caroline 229, complete IADF X-ray 1010, contact the tower 118.95. 118.95, American 229. 1200, chame o controle 1200.8. 08, 3171. Pistão 90, reposta está brisando. 2000, acho que vai saber o Zé do Zé. Controle Salvador, muito bom dia, até 3179, da El Monte, está cruzando agora 1800. 4179, contato com o radar decolar de Cruzavia, saída da El para a Nila 320. Subindo para o 320, está 3179. Chinamento 312, autorizado táxi à Índia, ponto esperado 90, chame o Torre Salvador, frequência 98 decimal 95, ajuste do latim, 9019. Vários conselhos agora aqui, voltou, olha aqui aberto, aqui na Bastão, entrada da Bahia. Gol 1160, qualquer informação, grato pela informação e iremos acionar os meios. Obrigado. Chame centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288. Vamos pegar 95. Mike Golf 9, controle Salvador, prossiga. Golf Mike, ciente, reporte de vão local sobre voo. 29 on the ground, I throw 3 leaving via Fox. Call ground 121, that's no one. 121, just call 129, 229. Ground American 229, City. American 229, clear Alpha Juliet, send number 11. On aiding of gate number 9, wait for follow me card that will lead you to gate number 11. Take it one more time for American 229. You're clear, taxi via Juliet, Alpha Juliet, your stand is number 11. But you're going to wait on aiding of gate number 9. Follow me car. That will lead you until gate number 11. Okay, Juliet, Alpha Juliet. Then 11, waiting for follow me car. American 229. That's correct. Papa. 18-5. Mantenha a patrulha de ferro. Igual 1960. Avistado, condutorizado, cabeceira 10, 120 graus, 079. Ele pôs 1-0. Gol 2196 na escuta. Escuta, prossiga, pronto. Autorizado, Serra Bravo, Papa Sierra, via. Eu peso Lu 44, Serra Golfo Meu, DCT. Nível de voo 320, saída da El, Lida, Diner. Decola da 10, direita, pós 5577, código transponder e controle Salvador no 2080. Seguro autorizado, rota do plano é Zulu, Upper Zulu 44, Sagres DCT, nível 320. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda de Ner. Transponder 5577, controle 208, gol 2196. Seria a saída para Dael, Leda, seguro. Dael, Leda, seguro. E... é Dael... Leda Seguro, Santos 144, Serra Golfo Meu 4. Tá combinado então. Dael, Leda, Leda, seguro, Amplitude 44. Vou 2096, obrigado. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, 62. Chama lá, Gol 2096. 9170, pronto, cópia, Campinas. Liga. Azul 9170, autorizado, Campinas, sem abrir o quilo papá, via rota do plano de voo. Fez 190, pubado, fez 196, 7 conforme. Piloto de voo 340, saída, Dael, Lida, Mótiva. Dael, transmissão, Mótiva. Decola 910, direita, após 5014, código 120, decimal 80, código do controle Salvador. Ponte Azul, Azul 910, autorizado conforme para a Campina, 340, via Operador 110, base, Operador 110, conforme, subida Dael, Lida, Mônica, decolando 110, decolando à direita, transmitindo 5014, controle 120, decimal 8. Azul 9170, procedimento correto, chame pronto, pushback, acionamento, portão 01. Azul 9170, vai chamar o Azul 112. Funcionamento 312, Alinda Cola, vento 120 graus, 099. Salvador, tá 3859, informação Juliette, solicito autorização para Curitiba. Tá 3859, autorizado até abraço Charlie Tango, via Tesouro 21, último e restante conforme o ato do plano de voo. Vídeo de voo 360, saída. Água, após voa posição Elefo, após voa posição Mítico. Restante conforme o ato do plano de voo. Código transponder 5006, controle Salvador, 920, decimal 80. É, Cintio, tá 3859, autorizado 360, Curitiba, e depois do 21 até o time. Saída Água, transição Elefa, após voa Nitibu, 5006, transponder 1208, o controle está na posição 04. 3859, após o Pesilu 21, posição Utig, uniforme Tango Golf, Índia Romeu. E após a posição Elefa, posição Nítico, November, Índia Tango Bravo Alfa. Gente, o TA 3859, posição Utig, uniforme Tango Golf, Índia Romeu. E após Elefa, Nítico, November, Índia Tango Bravo Oscar. Correto, TAN 3859, chame pronto para o chuveiro acionamento, portão 04. Chama lá. Solo Gol 2196, posição meia dúzia, pushback acionamento. Gol no 160, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette, qual portão está? 09. Portão 9, eu não vou na 0, obrigado. Gol 2196, aguarde a aeronave da companhia após ser autorizado na sequência. Aguardando, obrigado. Salvador, Azul 9170 na 1 para a Azul 9170 na 1, autorizado, chame o táxi. Autorizado na táxi, Salvador. 1160, condição de agilizar o táxi, mantendo a velocidade de segurança do táxi, para possibilitar o pushback da aeronave no 612 da companhia? É mais cedo, o 1160. Por favor, paciente aliado para Recife, o plano confirma. Papá, Sete, Charlie Eco, decola da 1-0, da 1-7. Gente, papá, Sete, Charlie Eco, autorizado, Serra Bravo, meu Foxtrot, via Pesulu 1-7. Rio de voo 4-1-0, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 1-0, primeira curva confirmada, decola da pista 1-7, primeira curva esquerda. Código transponde 5525 e o controle Salvador foi confirmado 20 decimal 80. autorizado pushback acionamento 06, chama o táxi. Autorizado pushback acionamento, chama o táxi, com 2196. Passa para passear Charlie Eco, cotejamento correto, em cima pela B e pátio. Charlie Eco, Charlie Eco, chama Salvador, frequência 1295, estacionamento, táxi de decolagem. O ajuste no 019. Na minha 31 no seguinte, reporte no término do desvio. Na 6312, após Jamo, autorizado o Romeu, posto 018. Oxané 6312. E após Jamo, Romeu, posto 018. Muito obrigado. Sena 6311, autorizado pelo, desde para 2010, autorizado IAD, até que foi 0, suporte estabilizado, Sena 6311. 2010, reportamento estabilizado, IAD, 03, 02. 02, Salvador, 18, décimo 95, ajuste no 019. India Alpha, 0245, obrigado, bom dia. Fólogo 2196 para o táxi, com fim, 2 horas e 40, 175 a bordo. Passar o PAB, por gentileza. Voo 2196 para o táxi. Voo 2196, confirmação ao PAB. Bom, nós alteraremos com fim, com primário, seria 2 horas e 40 minutos, com 175 a bordo. Autorizado o táxi, voo 2196 até o ponto de espera com o número 2, ajuste do altímetro no 019, 2 Salvador, número 8, decimal 95. 2295 no 019, autorizado o táxi, ponto de espera, pistão no 0, voo 2196. Salvador, bom dia, Santos 3663, informação de Juliette. Azul 9170.0 pro. Confirma, a aeronave chamou? Bom dia, Dan 3663, ciente da Julia, autorização Guarulhos. 3663, autorizado CA Bravo com Romeu. Via, professor 1 a 0, Taubaté. Nível de voo 340. saída da El, Vida, ótima. Decola costuma zero, primeira curva à direita, código 5013, controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Da 3663, Brisar Guarulhos, nível 340, Vetas do Luna 0 até Taubaté. Decola pistola 0, da El, Leda Monte, vou curva direita a fora. 208 no controle, acena 5013. Da 3663, correto, chama pronto para o chuveiro de acionamento, portão 08. Gente. Sena 63 com 1, reporte estabilizado. Reportará. Gente, o voo 296 mantém, ponto de espera. Mantendo, o voo 296. IADS, chama 2 na frequência 118, décimo 95. 295, obrigado, 63, do outro. Controle Salvador, bom dia, Azul 9170. Azul 9170, contato radar, decolagem, vai via saída da EL para nível 340. Via da EL para o 340, 9170, pode voar da EL, está presente? Né, 9170, autorizador do Dael. Na presente Dael, muito grato, 9170 da Azul. 63, do Nuno. Mike Gulf, Mike na disputa do controle de Salvador. Mike Gulf, Mike, confirma posição. Gulf, Mike, não confirma informação. Mike, prossiga, controle Salvador. Mike, Wolf, Mike, confirme distância de Salvador. Mike, Wolf, Mike, ciente na altura de Salvador. Gol 2196, nós autorizado a alinhar e manter. Ali mantém pista 90, gol 2196. Acionamento 3969, sala 23, guarda direito, VF 129. 3969, 3969. Santa 3663, autorizado para estiver acionamento, portão 08, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Santa 3669. Solo Salvador, 8963, Lula e Vrona, táxi Eco. 6369, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 6369. Seu Gotango, aguarde 4 minutos. Chama decolada 1-0. Gol 2196, decolagem autorizada, 130 graus, 099. Autorizado decolagem, pista 1-0, gol 2196. Siga, Charles Serra Teleco. Sobre? Aponta na papel, ajuste na 099. Azul 9170, controle de Salvador. Seria possível coordenar com o CEP Recife, aprovado em ótima. Azul 9170, vai fazendo. Muito grato na sua escolha. Decolar 2-2-6, chama o controle, 1-2-0, destino 8. 2-0-8 com controle, gol 2-1-9-6. Gol 2-1-9-6, passando 1710. Gol 2-1-9-6, contato com o radar. Via saída da EL para nível 320, gol 2196. Via da EL, nível 320, gol 2196. Autorizado táxi até o ponto de espera da 90, via Índia Alfa. No ponto de espera, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95, ajuste 909. 909, ajuste, autorizado táxi, ponto de espera da 190, chama Torre 1895, na 3663. Gol 1184. SPV, moto de bicicleta, gol 1184, Potiguar Mari. 1184, da presente autorizado a Mari para exercício da chegada a Mari. Após Mari, desça via para nível 050. Mari, Mari, bicicleta para o 1184. Do 91-70, chame Centro Recife na frequência 125-1, alterna 133-95, azul 91-70. 25-133-95, muito obrigado, um bom dia. 4. Alfa Togo Tango autorizado, confirmando o voo local Salvador, Salvador. Autorizado o voo local Salvador, Salvador. Conforme o rastro do plano de voo, 060 nível, decola da 17, saída Coral, transponder 01, 16, 120, 80. Táxi decolagem, chame torre Salvador, frequência 18.95, confirmação para B. Como é que acionamento para 3859? 3859, aguarde o feedback acionamento no 04. Aguardando para 3859. Ô Saulo, o outro é grande, está aguardando até agora, não vi da cidade. Ciente, frase, ciente, para 3859. Obrigado. A linha mantém número 2 para decolagem. A linha E mantém 990, então é 3663. Isso é ECO, decolagem autorizada, pistola 7, 1 a 0 graus, 0 na frente. Parqueamento 092 chileno 02 será autorizado. Bem informado pelo pessoal de solo que não interfere com o nosso pushback 3859. Ciente. Agora sim autorizado, tá 3859, chame táxi. Chamar. Chame centro de Recife na frequência 125.1, alterna 133.95, voo 2196. 251-3395, 2196. Coelho, bom dia, papapá, Serra de Alé. Serra Charlie Eco, contato radar decolagem de Vazia, saída Fuca para o nível 410. Via Puca para 410, Serra Charlie Eco.